Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Acorde a cada manhã e busque um motivo para aquele dia valer a pena. Não passe batido. Tente algo novo, diferente do habitual. Use sua melhor roupa, perfume, faça a diferença na vida de alguém. Encontre alguém para quem possa direcionar palavras de afeto. Desperdice seus melhores abraços. Diga as suas melhores palavras, expressando toda a afeição que guardou para uma ocasião especial. Tire essa palavra de vez do vocabulário e compreenda que todo dia é uma ocasião especial, esperando somente você torná-la real. Seja o autor ou autora da própria vida. Entenda que os acontecimentos só se transformam em ações de acordo com sua disposição. Nada vem de graça, nada simplesmente acontece se você cruzar os braços. Você precisa dar um passo e, mesmo que precise de outras pessoas, o primeiro passo sempre será seu. Não seja dependente dos sonhos alheios. Construa suas próprias ideias com sua criatividade, carregadas por suas próprias ambições. Encontre com você mesmo dentro de você. Seja a sua singularidade em ação, sem nunca passar por cima disso. Dê o melhor que você pode no dia de hoje. Vista seu melhor sorriso, se abra para o novo começo. Desperte sua melhor alegria. Durma os seus melhores sonhos. Conquiste seu melhor amor. Valorize seu bom humor e contagie quantas pessoas forem necessárias. Seja o lado bom da vida e que cada segundo do dia seja um recomeço. Acostume-se com os finais de cada hora e não adormeça a cada troca de turno. Não perca o tino da sua vida. Seja ousadia evolutiva. Queira o novo todo dia. Não permaneça no mesmo lugar de onde saiu. Aprenda a querer o novo sempre. Vista sua melhor roupa e respire a natureza da manhã. Há pessoas como você espalhadas por aí, querendo ser encontradas e admiradas por você. Existem pessoas por aí querendo compartilhar sua presença, sem mesmo que saibam disso, e você fará muita diferença na vida delas. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.